cabuloso, é assim que sou chamado. No dia a dia sempre tem um pra atrasar o lado. Foge de mim como o diabo foge da cruz. Pra mim Jesus era preto, não tinha olhos azuis. Na imagem desenharam um Jesus lourinho. Mas já pensou se ele fosse um neguinho? Cabelo sarará, afro de algum lugar. Nas senzalas da vida ele passou por lá. Sou favela, sou negão, descendente de zumbi. Vaso ruim de quebrar, sou do gueto, e daí? Escuro, cara de bandido, a barreta prata no pescoço, esse é meu estilo. Não sou bicho papão, mas boto medo nas madame. Não sou maloqueiro, mas levo taca do some. Nunca fumei um véi, nunca cheirei nada. Só bebo uma birita com os malucos da quebrada. Alguns me chamam de negão, outros me chamam de neguinho. Tenho orgulho da minha cor, é claro, eu nasci assim. Cor de negão, corretão, boné, calça folgada. Os playboy eu sou suspeito, mas aí não pega nada. No shopping eu sou artista, o ator principal. Sua câmera me filma, mas pra mim tá normal. Não sou galã de novela, mas todos olham pra mim. A madame esconde a bolsa, tem medo de mim. Sou escuro e cara de mal, jeitão de maloqueiro. Largadão, balança os braços, isso te mete medo. As carnes mais baratas do mercado é a carne negra. Dizem por aí. As carnes mais baratas do mercado é a carne negra. As carnes mais baratas do mercado é a carne negra. As carnes mais baratas do mercado é a carne negra. Manduca, não. Dê um exemplo de uma coisa escura. Escura? É, naturalmente escura, bem escura, vamos. Escura? É. É o Leônidas. Vem. Conversando com o Maneco, dentro de um túnel, é? Chupando jabuticaba. Vem. Os dois vestidinhos só com uma tanguinha preta. Preto, piada, motivo de chacota. Querem zoar o preto, mas o preto não gosta. Já fizeram uma tecota pra querer educar o preto. No meio de 100 vagas, apenas um é do negro. E contratado para um emprego, pensei que era um trampo bom. Me deram um balde, uma vassoura e um jaleco marrom. Meu cabelo rastafari, eles mandaram cortar. Disseram que era ridículo, assim não dá pra ficar. Fazer o que tô precisando, tive que ficar calado. Quando será que o negro vai ser respeitado? Saí do tronco, cansei de levar taca, mas nunca consegui sair da senzala.